Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi nada igual. Tô linda e envolvente com seu jeito sensual. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me deixando, tá me deixando alucinado. Menina, se eu te pego e lhe mostro meu zingado, até embaixo eu vou dançando pra valer. E mostra como desce, eu quero ver. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Desce, vê se seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Vem pra jogar beat e balançar. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Vê se seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Joga a mão pra cima e balançar. Por esse jeito meio que me deixa louco, já tô fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção, mamãe. Por esse jeito meio que me deixa louco, já tô fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Desce, vai. E desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Desce, seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. E fibra na grafite balançar. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Mexe, esse seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Venha pra grafite balançar. Joga, mamãe. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Yeah, yeah. Tá me deixando alucinado. Menina, se eu te pego e não mostro meu cingado, até embaixo eu vou dançando pra valor. Me mostra como desce, vai. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Desce, esse seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Venha pra grafite balançar. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, outra na cintura e vai mexendo. Mexe, esse seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Venha pra grafite balançar. Com esse jeito negro que me deixa louco, já tô fissurado, olha que tensão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção, mamãe. Com esse jeito negro que me deixa louco, essa emoção. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Desce, esse seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Venha pra grafite balançar. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Desce, esse seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Venha pra grafite balançar. Desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura. Eu quero ver você quebrar. Vem pra pegar, vem te balançar. E desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Vão, desce, a outra na cintura e vai mexendo. Mexe, vê se seu corpo todo, eu quero ver você quebrar. Vem pra pegar, vem te balançar. É isso aí, meu irmão. Valeu, Cacá.